coisa fica louca. Se uma mão vai no cabelo e a outra te apalpa com força, torce o pescoço, cede, me abraça forte e bebe, me arranha as costas, pede, pra que eu seja mais bad. Chapou na minha trilha, mocinha de família, mina de apartamento, derreteu na picadilha. O corredor é palco, viajei na pele lisa, desceu do salto alto e entrou na minha brisa. O bang pega fogo, essa é mina, é mó treta, se aproxima na intenção de tirar minha camiseta. Sai do quarto, no corredor da sala ela me barra, desliga o interruptor e ali começa a farra. Me abraça, rasga o verbo, dizendo o que quer, faço de louco pra escutar de novo. Como é que é? Ela me cede um sorriso como ninguém, parceira, essa mina é foda e eu pego mó bem. Eu pego mó bem do jeito que ela faz. Essa mina é demais. Juro que ainda não sei o que ela tem demais, mas juro como ela ainda não vi quem faz. Eu pego mó bem do jeito que ela faz. Essa mina é demais. Juro que ainda não sei o que ela tem demais, mas juro como ela ainda não vi quem faz. Como ela se livra das peças de roupa, toda manhosa ela vai fazendo caras e boca. Tento me concentrar no trampo, mas ela é bem mais foda. Grandes unhas felinas deslizam sobre minhas costas, não segura a pulsação, levanto a milhãozão, caneta voa da mão, meu colo ela sai do chão, tá muito longe o colchão. Com nós nunca teve treta, meu caderno vai pro chão e ela pra cima da mesa. Gente se arrasta, se beija, o tempo até para pra assistir e aplaudir, porque nós junto estrala. Liga o som ambiente pra amenizar o gemido, sussurro dela vira sinfonia aos ouvidos, me deixa todo marcado com vergão a Vera. Dorme como um anjo, me ama feito fera, olhando ela dormir depois dessa noite eu vi bem. Despirocada, louca, zica, pior que eu pego mó bem. Pego mó bem do jeito que ela faz. Essa mina é demais. Juro que ainda não sei o que ela tem demais, mas juro como ela ainda não vi quem faz. Eu pego mó bem do jeito que ela faz. Essa mina é demais. Juro que ainda não sei o que ela tem demais, mas juro como ela ainda não vi quem faz. Como é que é?